vagabundo, time reunido. A nova ameaça que chega embaça nos fones de ouvido. Nos carros dos mano, nos carros das minas. Zica, SPBH, Porto Alegre, Brasília. Sílabas que fazem por aqui o chão tremer. Revolução em ação, postura e proceder. Seja mano de bike ou gangue de low rider, com lenço na cara e a mente a milhão na mensagem. Tatuagem, palhaço, chorando ou sorrindo. Com a polícia nós já é tudo malandro, bandido. Pode ir pra e vão achando que tão certo. De bobo não tem nada, não faz curva, o papo é reto. De pistola na cinta ou muqueada na goma. Os moleque na esquina são Bin Laden, homem bomba. Nos labirintos dos becos de rádio transmissor. Ontem não conhecia o Mac, hoje de compressor. Cê entende o porquê? Nós canta os bang e as fitas. Que a filha do empresário só conhece a singla. Pela porra da televisão, diz que aqui tá bem pior que o Afeganistão. Enquanto tem cabeça decapitada nos pátios e o sangue no assalto, borrando o Picasso. Nós temos motivo pra ser considerado, enfim, como a nova ameaça por aqui. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que reina no asfalto. No sistema a nova ameaça, o certo e o correto, a fogo e bala. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que reina no asfalto. No sistema a nova ameaça, o certo e o correto, a fogo e bala. Preciso de cada calafrio ser quem sou uma. Na multidão, irmã de fé, o bang é louco, firmou. Conquistei respeito pra chegar até aqui. Não há preço que pague, ninguém vai correr por mim. O que passei, ferregueiro, sai da frente. Não devo pra ninguém, Deus tá à minha frente. Não tô de pastel nessa panela pra me fritar. O dinossauro, pitbull, só mostra é nós que tá. Quem desafiou o sonho de liberdade, faz favor, passa a mão, sou gangsta de verdade. Sou mensageira, refém, dinheiro que não vem. Sem família, lado a lado é complicado. Censurando a TV, na mídia não entramos. Vida longa, os calçados. Salários maluqueiro tão voltando. O bang é louco, original, fé em Deus não trema. Alerta o povo, adversário é o sistema. Na ponta da caneta, a sentença pra favela. Libertinagem, vejo marcas, vejo sequela. Sexo, frágil, sei lá, chama a mulher, vulcar. Não sou brinquedo, vim pra revolucionar. Acreditar, superar, inventar na vida. O papo reto, permanecer nas ruas, família. Pelo certo, frente a frente, frente a batalha. Se as portas não abrir, nós arrombar na bala. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que reina no asfalto. No sistema a nova ameaça, o certo e o correto, a fogo e bala. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que reina no asfalto. No sistema a nova ameaça, o certo e o correto, a fogo e bala. Revolução, clac clac, bem bem, bang bang louco, ei, segura o trem. Quem vier, salve-se, quem puder. De Maomé aos guerreiros de fé, fazendo história, pois é. Rap é compromisso, ré. Filosofia de rua, da cabeça aos pés. De estilo equipado, com a loira do lado. De cabelo amarrado, com seus olhos irados. Para o trânsito, que é isso? Oh, mas é claro, o bang bang louco toca alto no seu carro. Faça chuva, faça sol, seja noite ou seja dia. Na saúde, na doença, na tristeza ou na alegria. Busco sabedoria, som das periferias. Traz nova ameaça do dia a dia, sou louco mais ciente. Será que me entende? Se bato no peão, no seu subconsciente, porta-voz dessa gente. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que reina no asfalto. No sistema a nova ameaça, o certo e o correto, a fogo e bala. Somos o bang louco, e que fique claro, estilo cabuloso que